de canta pra subir. Destino seu veneno aqui, química perfeita. Tá na droga tranquilo, pensa e passa. Compare isso como uma viagem ao céu. Tá ficando louco, corta mais papel. A viagem tomando conta do seu coco. Vai, passa bola e pronto. Esquece da família, sou mulher, sua mãe, sua filha. Entrou nesse esquema, química é venenosa. Não segurou sua onda, agora pronta e desanda. Quer cheirar toda hora, traz seus panos, faz sua copa. Porra é essa, parceiro, parece zumbi. A dependência maldita vai te fazer cair. Não come mais direito, só vegeta. Sua cabeça, porra, é uma lata de mela. Vive nessa merda, só pagando vexa. Assustando a molecada, que moral é essa? A madrugada toda faz aviãozinho. Na rua sobe dessa, tá de um tirinho. Passeio na quebrada, ganha até bebum. Ao passo do abismo, agora é só mais um. Se acaba aos poucos, esse é o processo. Um ardo cheirado morre sem sucesso. Não adquire seu respeito, só pisa na bola. Na agonia pura, vixi. Maldita, os caras trazem, tem de quilo. Tira de vez em quando, tirando o maior barato. Pra ele isso é moda, isso sim é ser bandido. É cheio do caô, caô, quer fumar outro? Demorou. Experimentou a graxa, foi lá, agoniou. Vive na dependência dessa porra, maluco. Se diz que é droga, quer usar de tudo. Suicídio lento, esse é o processo. A copa tá aberta, é só cair pra dentro. Vai, continue assim, vai. Normal pra mim, vai porra. Olha o emprego se acabando, fudendo com a vida. O sistema faturando, roubando quem não tem até na luz do sol. Não segurou a onda, cai no rupinol. Como um bonequinho prepara a seringa. Vê só a merda que vai fazer o otário. Quer ficar mais louco? Põe a corda no pescoço. A liga no braço estica. Trimilique agonia. Muito louco, não entende o começo da overdose. Cai no chão, dobra a língua, entra em choque. Cabeça, chega aí, se liga que é mal, então não vai cair. Química de mais alta de qualquer maneira. Se não morre no prato, se acaba na seda. Saia dessa, senão você se dá mal. Se torna mais um viciado sem moral. Ideia de malandro, otário, não tem sete vidas. Você é quem decide qual é sua saída. Se acabar no pó, secando lata sem dó. Talvez te traga um crack pra piorar o B.O. Seu sonho é o depósito da Federal bem cheio. Fica dando trimilique pensando que está no meio. Não nego, aqui ninguém quer isso. Viver só no mundo, se acabar no vício, no velório só. Quem chora é a coroa, pro resto do mundo uma notícia boa. Só mais um na lista, mais um vacilão. Que se achava o pampa, o maior doidão. Entrou de cabeça e não viu mais saída. Seda após seda, seringa, seringa. Não quero que vire exemplo pros moleques. O que a gente quer é diversão e arte. É não virar esquina só na contramão. Não pedir esmola dentro do busão. Tente evitar a porra louca venenosa. É o esquematiz que pode te levar à morte. Fuma, aplica, capote.